lágrima que escorre é daquela que só quis o meu bem. É daquela que só ensinou o certo. Mesmo assim atravessei pro errado. Quando tomei tiro, quem ficou comigo? Quem nunca abandonou na hora do perigo? Quem sempre foi forte, trocou por ativo, me acolheu, deu abrigo mesmo sendo fugitivo. Quantas vezes precisou me visitar nos presídios? Quantas vezes ouviu? Ele não tem visita, tá no castigo. Quantas vezes precisou pôr a armadura diante do comentário inevitável na rua? Cadê seu menino outra vez? Já tá preso, esquece aquele cara, não tem mais jeito. Palavras com uma flecha que rasga a carne, como não mata, fortalece pro combate. Mais uma ferida cauterizada no fogo, se conforma com a prisão. Melhor do que tá morto enquanto respira, há sonho de vida, mesmo se o homem aliena exila. Voltando ao assunto, quem é que te espera ajoelhada no chão, orando em frente à vela, mas chorar resolvesse? Eu era um santo, abitificado no Senhor, pela graça de um anjo. Minha coroa trilhando com a bandeira da esperança. Eu entre as grades martilhando vingança. Mesmo assim não desistiu, sempre esteve comigo. Várias vezes repetia: eu te amo, meu filho. Me enganei com quem corria do meu lado. Quantas vezes eu ouvi: por você eu morro e mato. Quantas vezes desci da caranga igual um ídolo. Tu sabe que as mina pira quando tromba com bandido. Status só no ouro, dinheiro, cocaína e o furador prateado, preparado pra zica. Um instinto obscuro, sem muito sorriso, transparece confiança, mas vive um labirinto. Sei que a mãe tá em casa com insônia acordada. Enquanto não chego, não dorme sossegada. Nesse intuito vou pra goma, quem sabe confortá-la. Entro no carro, desço o vidro, engato a marcha. Minutos que saí, parei no cruzamento, no que ia seguir. Fiz solamente encosta do lado, a morte de carro. Vários malucos, muitos disparos. Ali acabava a minha história. Vários vão pro crime, conto no dedo os que voltam. Mais um exemplo de derrota, de escolha errada. Guerra perdida, guerreira inconformada. A gente mesmo se mata, aí fiel. E o verdadeiro opressor, contente, aí fiel. Bate palmas, aí fiel. Sei que a mensagem não faz tanta diferença no seu quadro evolutivo no crime, mas vai por mim, aí fiel. Nunca é tarde pra recomeçar.